chicote estrala. Mais um que narra um veneno em meio aos terremotos, aos tsunamis sai ileso. Eu sou mais um que vivencia os fatos, correndo entre os fracos, entre os corpos deitados, vivendo uma vida cheia de flores, em meio aos tiros, aos Judas traidores. E na neblina que cobre as ruas de terra, assassinados, mais um velado numa cela. Quantas coroas chora, lamenta as percas, fica difícil até de botar na caneta. Os que foi preso, alguns anos guardados, sem sequer um centavo pro plano funerário. E as famílias aos poucos destruídas, jogadas ao relento, sem esperança, sem saída. Com a fé e o poder, vejo os mano abençoado, Jader, Reinaldo, Beis e Ricardo, na fé. Eu corro enquanto é tempo pelo certo, de pé, orando pelo William Adalberto. O mundão é louco e tem que ser ligeiro, de 10 na corrida, 9 cai no tabuleiro. Jesus é o rei, o poema cita a bela frase. Se ele é o Cristo, pra sempre ele é a peça-chave. Na base, eu vou levando os tristes momentos, 100.40 com a Bíblia que é meu armamento. Se o choro dura a noite, não é bela madrugada, os talibã que no inferno vê o nevar das brasas. Na consciência, tranquilo eu armazeno o laço. Escorreguei na podridão, nas gotas de fracasso, nos estilhaços, seguindo passo a passo. Da traição à luz, à cruz, o calvário, pro alto, eternamente, a mão estendida. O sangue é a utopia, degraus pra subir na vida. A alegria escorreu pelos meus dedos, me fez refém do meu próprio cativeiro. Prostrei meu coração e o meu rosto em terra, pra lavar o rosto com sangue e enxugar com pétalas. A alegria escorreu pelos meus dedos, me fez refém do meu próprio cativeiro. Prostrei meu coração e o meu rosto em terra, pra lavar o rosto com sangue e enxugar com pétalas.